das vezes a gente ignora o conselho das nossas mães, dos nossos pais. E muitas vezes esse conselho é fundamental na nossa vida. Mas a gente ignora até os parceiros que gostam realmente da gente. E a gente ignora tudo aquilo que eles dizem. Na hora que o bicho pega, na hora que o chicote estala, a gente vai ver que é o seguinte. Mas qual que é desse dia? Não tá minha cara, mas saiu na minha. Seguro e inseguro, sou o meu próprio guia. Conselho de mãos, aceito de braços abertos. Então Eric, cuidado, esteja sempre esperto. Pois eu sei, ele sabe, daqui quem não sabe como nas ruas é degradada a nossa imagem. Da porta pra fora, as ruas estão foda. Cheirar, roubar, matar, já virou moda. Um crime atrás do outro, um paga pelo outro. São tantos tontos que estão esperando dar um passe torto. O azar é que não falta ao meu redor. Chance não tem, truta, sorte dá até dó. Não tem hora nem vez, não tem dia nem mês. Qualquer um pode ser a bola da vez. Como aconselha todas as mães, como diz Dona Edmé. Quem avisa, se liga, que amigo é. Quem avisa, avisa, o que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, o que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, o que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, o que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Matutadas e casos com tudo e com nada. Um papel coerente de uma dona de casa. Seus filhos nas ruas com tantas loucuras. No parque, no baile, na praça. Sempre insegura. O que será que está pegando a essa altura? Como pode estar segura? Se liga a TV, logo de cara vê cenas humilhantes que chega a tremer. Mataram inocente, mataram planetário. Mesma conversa de sempre, confundido foi de otário. Que mundo louco, que desgosto, tudo torto. Cada dia eu presencio um fato novo. Desta vez eu escapei, quem será o outro? Fora da moda, longe da onda, diz Yolanda. Olha pra frente e olha os tiras, diz Dona Vilma. Dona Rosa na fé, diz qual que é. Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Até quando eu serei vítima da lei? Até quando eu pagarei por quem eu não sei? O ódio camuflado nos meninos fardados acaba o meu sossego, aumenta meu cuidado. Dane-se esse pensamento, dane-se os maus tratos. Aonde estou seguro, aonde o crime é duro. Tira o ladrão, quem é vagabundo. Perigo constante nas ruas, este é o assunto. Sem dar a mão, meu instinto diz que sou temido. Se dou motivo pros malditos, eu estou full. Cheirar, roubar, matar, deixa disso. Basta ser o que é e não o que não é. A união faz a força faz o que quer. Quem avisa, se liga, que amigo é. Projeto século 21, tenha fé. Quem avisa, se liga, que amigo é. Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é? Quem avisa, avisa, qual que é? Quem avisa, se liga, que amigo é?